3602. Faça passar ali por cima da cidade de Candeias com sobrevoo. Ah, positivo. Só que eu preciso que o senhor faça pela direita. Se eu curvar para a esquerda, eu jogo para cima da pista 10. Só tem que fazer pela direita e deixar a cabeceira 10 à direita. Fazendo curva pela direita, o meu até o Oscar. Afirmativo. Se eu for facilitar, a PRO é a 345, pela direita. Gente, PRO é 345, o Romeu até Oscar já iniciou a curva pela direita. Positivo. E caso deseje, o senhor pode iniciar a ascensão. Gente, então livre ascensão para o 045, Romeu até Oscar. Positivo. Depois que o senhor cruzar o setor de aproximação da pista 10, aí o senhor vai prosseguir para Candeias para fazer o sobrevoo solicitado. Afirmativo, Romeu até Oscar. Tomará assim de passar o setor de cruzamento aqui da, de aproximação da 1. Ô, controle, autorizaria a high speed para o Índia também, informe? Está autorizando. 5434 no transponder, o controle em 1 no 9.8. O gol no 923. Autorizado 360 para Guarulhos. E a Peruísque 50. Decola da 10 com curva à direita da saída da El. Da El Leda. Leda Bidem. Onde intercepta a Peruísque 50. 5434, transponder 198. Só corrigindo a última posição, ok? É Bidev. Após Leda, voa direto Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Após Leda, Bidev. Correto, é passando pronto, pressionamento push. E aliás? Autorizado a prestação aliás. Clear. Clear of your main apron, 2107, 3602. Tá pronto? A linha de decola, pista no 7, vento 1 centena, 3 nós, Alfa Vita Juliette. Positivo e prosseguindo para Candeias. Afirmativo, prosseguindo para Candeias em ascensão ao 045. Nesse momento cruzando 030, consegue enxergar a informação, Tiana 63, 1-1 no controle. Siga, senhor. Chame Recife, frequência 1251. Pacífico, 125 ano, bom trabalho. Boa. Meu Índia Tango Uniforme está passando dura no curso do localizador. Se redução para aproximação, cheque pré-pouso, chame a torre 1186. 186 tem avistou já. Grato, vamos ver isso. Boa. Torre Papa Romeu Índia Tango Uniforme, final 10. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, acionário pronto. Tango Índia Bravo, aguarde autorização para decolar. E aguardando autorização. Papa Romeu Índia Tango Uniforme, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, altimetro 1016. Ah, frente, aguardando autorização para pouso. Afirmativo, e a saída prevista, por gentileza? Se tiver pronto, a gente já paga a cópia. Então vamos pra cópia. O trip 5490 Salvador Petrolina, B00 nível, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo Alba, pois direto, Petrolina, 5440 no transponder, 198 o controle, trip 5440. 7200, decolagem da 10, curva à esquerda, saída Momo, transponder Momo Alba, aciona 5440, frequência 1998, o 5490. Confirma apenas meu nível, copiado. 200. Ciente, correto, repórter quando pronto para acionamento, puxa o tripé. Repórter, puxa acionamento, 5490. Centro de comunicações, Alfa Vitor Juliette. Tranquilo? Autorização 310, Fortaleza. Afirmativo. Gente, tem livre pouso, pistão no zero, 21 centena, 15 nós. E nossa. Tango Índia Bravo, tem condições de decolar com problema de 100, tem que com aproximação da 10? Na 5431 no transponder e o controle opera em 119.8, total 9911. Ciente, aprovado 3190, Upper Zulu 19, primeira curva à esquerda, saída Momo Frote 198, controle e aciona 5431. Cotejamento correto, repórter quando totalmente pronto, no pátio 3, total 9911. 9911, reportarei, obrigado. Juliette, agora controle 199.8, por favor, até volta. 199.8, Juliette, graças, boa noite. Oi, Salvador, Papa Romeu, Tango Índia Bravo, fora de copo. Tango Índia Bravo, Victor Juliette, Vitor Índia Sorte, a Rua do Sai, confiando a 20 milhas. Ciente, Alfa Vitor Juliette. Paulo Salvador, bom dia, Pioneiro Nuno. Pioneiro Uno Uno, prossiga. Pioneiro Uno está no parque da autoridade. Afirmativo, confirma o horário do plano Pioneiro Nuno, não recebi. Realmente estava para 10h40, estou passando duas diárias, a última diária estava agora para 12h10. 12h10, ciente, aguarde cópia Pioneiro Nuno. Guardando, por quê? Mais um 9 graus. Índia Bravo, mantendo 500 pés. Sente, mantenha 500 pés, que é negado no 0 no meio. No 0 no meio, é, confirmando só no setor norte aqui, na magnética 357, Índia Bravo. Sente. Oscilo 43, Índia Bravo. Só pra confirmar, a Líbia atende no fácil ou até o hangar aqui próximo? É, não tem um H pronto, ok? Agora, creio que teve um pessoal que atenda aí por ela. Poxa, muito obrigado. É, qualquer coisa assim que chegar no pátio, confirme com o fiscal de pátio aí da infraero, ok? Fala Guarulhos, gol 1983 para puxa acionamento, portão 4. É... Gente, Golo 983, é ponte, é, quando pronto para o táxi. Gente, Paulo Salvador, bom dia, o gol 1397, sem contato com o tráfego, autorização para São Paulo, sem informação quilo. 1397, gente, autorização é aqui mesmo no solo, formação com o senhor Angola Lima, aguarde cópia São Paulo Congonhas, confirmando o nível repetitivo. Afirmativo, repetitivo, gol 1397. Afirmativo, aguarde. Tango uniforme ao solo? Na sua escuta, por favor. Conseguiu contato aí, visualização do analisador? Sim, estou com o analisador aqui, muito obrigado. Pioneiro no Uno é o solo? A escuta, prossiga. Sim, Tenente, entrei em contato com o Centro Recife, porém o mesmo ainda não possui sua DLA, ok? É, aguardando apenas o contato, o operador foi entrar em contato com o supervisor. Por gentileza, solicito que aguarde no máximo uns 5 minutos aí. Aguardando, entendeu? É o Papadango em November Alpha no Pátio 4, não é isso? Sim, ainda não recebi o sua notificação, foi pra que horas? Aos 12h15? Sim, é quase contato junto a Salias. O Gol no 397 pronto para cópia. Afirmativo, vamos para a cópia, Gol no 397. Gol no 397, Salvador Congonhas, autorizado nível 380, decolagem da 1-0, primeira curva direita. Terceira saída da EL. Após a posição da EL, voa direto posição Leda, após Leda, direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta a rota Upper Zulu 16, Upper Zulu 16. 5437 é o transponder, o controle 109.8, Gol no 397. Autorizado para São Paulo 380, decola da pista 10, com curva direita, saída da EL Leda, Leda Bridge, Alfa Zulu 16, transponde 5436 e o controle 109.8, o Gol 1397. Confirme a posição após a posição Leda? Bridge. Afirmativo, porém Bridge intercepta Upper Zulu 16 e o transponde correto é o 5437. Após Leda, Bridge, intercepta aerovia Uniforme Zulu 16, transponder 5437, o Gol 1397. Correto, 03, o portão reporte quando pronto para acionamento push. Reportará quando pronto para pushback e acionamento, Gol 1397. Solo Gol 1993 para táxi 106 a bordo, 416, alterna Galeão. Sente Gol 983, está ali primeira direita, ponto de espera 286, altímetro 10 no meio, bom voo. 06 estará para 186, Gol 993. Solo Salvador, total 9911 para pushback e acionamento, parte carga, posição 5. Afirmativo total, reposto quando pronto para o táxi. Reportarei para o táxi, 9911. Romeu, Mike Eco Vitor, controle, informe, ingressando na zona de controle, operação visual, ajuste 1016. Confirmando, é Papatango a matrícula, não é isso? Papa Romeu, ciente. 1-0-1-9-8-3. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, já está pronto? Uma centena com 15 nós, o vento, tem nível de decolagem, pode falar do solo. Fora do solo, Guardião 01, ocupou a noroeste. Entrou do destino, agora transferência de comunicações. Decolado aos 23. Guardando, 01. Restrito 1000 pés no corredor forte até a liberação do controle. 01 no 7 no transponder, 109.8 ao controle, Índio November Alpha. Uno no 9.8. Apenas confirmando, decolagem da 17, primeira curva esquerda, Wind 9 Alfa. 02 é o POB, pátio 4, confirmando? 108.6 agora para acionamento táxi, bom voo. Double ground, break 980. Só policial. Positivo, livre. Dono. Runway gate number 10 and standby, say flyway request. Okay, I have the flight level 410. Do could be? 3, na clave 24, controle 198, bom voo. 310, standby. Número alfa, livre acionamento, chame táxi. Bom dia, gol 993, passa 2000 pés. Gol 983, controle, está em contato, radar. 983, negativo, em contato com o exato momento com o Centro Recife, aguarde. Para o pushback acionamento, o gol 1397. 1397, está livre, portão 03, é por táxi. Reportar para o táxi, gol 1397. Romeu, até Osha, controle. Eu não tenho tráfego no setor ali informar, frequência livre. Livre frequência, Romeu, Teórica. Ah, voltando? Poderia confirmar se onde que foi feito a DLA, se foi na sala ES do Gavi? Gente, eu vou pedir para eles transmitirem, porque essa DLA não foi transmitida por centro e o centro não dispõe dela, ok? Eu vou pedir para ele transmitir e tentar agilizar. Total 9911 para o táxi, tem 3 a bordo, estamos com 3 horas e 30, alternando o Natal. Total 9911 tem livre táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera 386, o altímetro no 0116, total 9911. Livre táxi, Juliette Alfa, 0116. É o Papa Romeu, de November Alfa para o táxi. Livre táxi, para ingresso, vindo November Alfa. Já para ingresso. Gente, após a área, pronto, poder colocar a cabeceira na 7. Engenheiro da Europa. Então, após qual é o próximo ingresso? Salvador, bom dia. 3296, qual a informação? confirme para o controle Salvador. 3896, acione identificação via chegada Mari, desça da nível de voo 050. 050, via Mari. O Gol 1397 para o táxi com POB de 77, autonomia de 4 horas e 15, alterna Galeão. 4 horas e 15, Galeão, confirme o POB, o Gol 1397. POB de 77. Afirmativo, Gol 1397, via Índia, no ponto de espera 2186, o altímetro 10 no meio, bom voo. Índia, no ponto de espera 1086, Gol 1397, bom de bom trabalho. American 980. American 980, go ahead. Are you ready to copy? American 980, go ahead. American 980, clear to Recife, flight level 310 via Upper Whisk 58. Take off from runway 10, left turn, Puka Departure, Papai Uniform, Charlie Alpha Departure, Caju Transition, Charlie Alpha Juliet Uniform Transition. Scott code 5435, 5435. Frequency of departure is 119.8, American 980. 125.1, antena 13325, voo 1983. Okay, American 980, flight 310, Upper Whiskey 58, runway 10, left turn, Puka departure, Haju transition, squawk 5435, and departure frequency is 119.8, American 980. Okay, could you repeat the transition, please? Haju. Okay, Charlie Alpha Juliet Uniform. Charlie Alpha Juliet Uniform, Haju. Roger, standard 10, report when you're ready, American 980. Okay, give you a call when you're ready, American 980. A linha é manter, está no acesso. Beira. Beira. Três, aguarde pioneiro no 1 em contato com a sala IS. É Cloud America 980, ready to go. Ready to push back, gate number 10. Chama controle, 19, small 8. 19-8, obrigado, bom dia. Bom dia. Zero, you are clear to report when you're ready to taxi. We are clear to push back, report ready to taxi, American 980, thank you. Top of their ground, good morning, Advance 3602, information on Lima. 3602. Good morning, sir. Sinal 9911, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 310, saída Momo. Sobe para o 310, 9911. TAM 3896, desça via para 2000 pés, QNH 10 no meia, reposto estabilizado no localizador. 2000, Maquia Covito, mantenha-se em condições visuais, que é legal.